317 está sob contato radar Sobel 380, a saída Momo, contigo. Saída Momo, sobe 380, 5317. 3520, está pronto para cópia, puxa o acionamento no 5. Gente, aguarde cópia e acionamento. Aguardar. Mantém o ponto de espera. Mantém. Controle autorizado, 35317, guarde direto COGBU. Guarde coordenação, trip. Guarde. Tá, 3520. Gol no 994, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter o 994. Tá, 3520, prossiga. Tá na guarda da cópia, senhor. Autorização para push, força. Autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Puca, transição Aru. Transição Caju. Controle 199.35, transponder 5090. 3520, autorizado 90, Aracaju, Golf 677, Puca, Aru, a saída. Controle 035, com transponder 500, pronto para o posto 5. Aguarde. Aguardado. Azul 4178, no solo aos 11, libere a direita, chame antes da Juliette. Chame antes da Juliette, Azul 4178. TAN 3520 no portão 05. Autorizado, pushback acionamento, chama tanto pro táxi. Tá pro táxi, TAN 3520. Gol no 1994, autorizado decolar. 070 graus, 05 graus. Autorizado decolar, já vou 994. Gol no 994, decolou 1-3, chama o controle, bom dia. Bom dia. A 2010, linha final, LSX, reporte estabilizado. Boa tarde, estabilizado, 2010. Tô decolado. Controle, gol 1994. Frequência da torre. Controle, boa, o gol 1994. Isso está na frequência da torre. Azul 4178, livre ingresso para o portão 01. Livre para o 01, Azul 1994. 1994, boa noite, está sem contato radar, Fabel 350. Está presente voo Jamo após Jamo, Aracaju. Ciente, Jamo, Aracaju. Cinco, três, um, sete, chama Recife. 12545, alternando no 2685. 2545 até no 2085, 35, 13, 17. Na 3520 POB 71, 3 horas alternar em 6. Ataque, ponto de espera no 0. Espera no 0, na 3520. Para o ponto 0, 3, 5, 2, 0. Autorizado decolar, 070 grau, 07. Autorizado decolar, 3, 5, 2, 0. Já, chame pronto pro táxi. Ô, 9622. 622, completa final, chama a torre, 9862. Web 9622, boa noite. Boa noite, já me encontrei embaixo travado. Já tá travado. Pista está livre, autorizado pouso 070 graus 07 lá. Pouso 62 das duas, sendo identificação voador na DC 2000, ajustado 1010. Controle Salvador. Bom dia, 3520 520 da TAM, bom dia, está sob contato radar. Sob 190 da presente Jamo, após Jamo Aracaju. Ok, entendido, da presente Jamo, após Jamo Aracaju, 3520. 4 chama Recife, 12545, alterna 12685. Recife, 12545, 2865. Onde? Autorizado táxi, ponto de espera na zero. Apesar da linha manter voo no 896. Webjet 9622, no solo 23, libere a direita, libre táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Libere a direita, via Alfa, Juliette, 9623. 7796, autorizado decolar. 070 graus, 069. Autorizado, chame pronto pro táxi. Autorizado, chame pronto. Voo no 896, decolou os 24, chame o controle. Controle, 0935, voo no 896. Controle, bom dia, voo no 896, 1500 pés, subida. Puca. 896 está sob contato radar, sobre a 370, a saída é Puca, Jamaracaju. Sessão 370, voo 896. Sessão 3520, chama Recife, 12545, alternando 12685. 3540, obrigado. Azul 4062, livre final, NSXA, reporte estabilizado, ajuste em Salvador Fernando, NS1010. Autorizado de SSU, informado, estabilizado ao vivo, Fernando. Posição 9622, são meia dúzia? Afirmo, 06. Fernando 130, voa 896. Fernando 896, chama Recife, 12545, alternando 12685. 2545, alternado 2685, bom dia, voa 896. Bom dia, bom voo. Bom. Já me deram. Obrigado, Cacete, eu posso ter a 10, do 4062, complete final, chama torre 1-9-8-6-12. Bom dia. Bom dia, do 4062, está na final de hoje. Gente, azul 4062, você bota no externo, baixa o trabalho. Baixar travado, 4062. Azul 4062, pouso autorizado, pistão 1-0, o vento norte com 3-9. Pedro Paulo, 4062. Após a passagem curta final ali, mantém pistão na zero. Azul 4062, Solos 34, libera à direita, táxi na minha escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3. Na escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3, 4062. Objeto 9621, decolagem autorizada 10, vento 0, 40 graus, 031. Autorizada a decolagem, Matera, objeto 9621. Web 9621 decolou, pode chamar o controle? Afirmativo, decolou 237, controle 19935. Obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado também. Bom dia, 3170, desce para 5 do pé, chegada a Mari, ajuste 10110, 1010, proditado. Controle Salvador, bom dia, WebJet 9621. Bom dia, 9621, suba ao 340, saída da EL. Da EL 340, 9621. Leda Bridge, controle em 11935, transponder 5005. Sente autorizado 340, Zulu 10, Bridge após o Zulu 16. Está 10 km na direita, aciona 5005. Confirmando, é da EL, Leda Bridge a saída e é...